seguimos a Jesus, que é o nosso general, e por ele nós marchamos sim, seu exército poderoso é. Louvado seja Deus, porque ele está nos capacitando para...